Está presente, segue para a 17, com base pela direita, na retaguarda do trip, reporte cruzando o final da 10. A retaguarda do trip, passará cruzando o final da 10, mais retaguarda. Mantenha a posição alinhada. Torre Salvador, Watcher da Fatango voltando. Prossiga. Decolou busca-vida, vertical de buraquinho, instruções para cruzamento do campo, destino de ponto na pituba. Presente, mantenha o setor norte, aguarde para o cruzamento, Charlie Alfa Tango. Afirmativo, autorizaria ingresso na do vento da 10, aguardando para o cruzamento? Afirmo. Presente, Tango. Voo 982, ação de indicação, autorizar a chegada Mari. Desça para o nível de voo 140. Voo 982, voo 982, tá passando 11, galera. 5-4-9-4, solicita a descida. Escolha 9-9. 4-9-4. Seguindo para pouso. Mike Alco, confirme o pátio que se encontra. Pátio 5. Presente, segue para o cruzamento, reporte livrando 10, o Charlie Alfa Tango. Mike, vai cruzar sobre a cabeceira 28, reportar livrando o Charlie Alfa Tango. 5217, solo os 40, livra direita, solo 12, 1 decimal 9. 2, 1 decimal 9, 352, 17. No transponder, cotejamento correto, chame a torre 198.95 para acionamento e taxa. O trip 5217 Alfa Juliette, moto no corpo. Alfa Juliette, qual foi a posição? Remota 1-4. Remota 1-4, sim, 35217. Vitor Mike Beck, sim, pra peça livre. Bom, mantendo o setor, quero passar. De November Alpha, decolado aos 4-1, controle 120, decimal 8, bom voo. Sim, 108, em November Alpha. Pronto para o táxi, 11 a bordo, 4 de autonomia, operando suas 10 pontos. 11 a bordo, altímetro 105, livre táxi, chama para ingresso. Livre táxi, chama para ingresso para 17, o campo. Web 6729, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, Web 6729, obrigado. Táxi. Então aí, tá livre pro Charlie Alfa Tango? Confirme. Charlie Alfa Tango aguardando, tá livre? 7 na sua escuta. Papa Romeo Índia November Alpha, mantenha as condições visuais no corredor Shell no 1000 pés, reporte no farol da barra. Condições visuais, corredor Shell no 1000 pés, reporta farol da barra, o Índia November Alpha. Voo no 982, reduza para 220 nós. 220, voo no 982. Então segue via litoral, reporte farol de Itapuã. Litoral, reporte farol de Itapuã. Tá. 73, cópia. Prossiga. Na ponto seguro, autorizado nível 340, calculada vista 10, primeira curva direita. Saída da El, após da El Leda e após Leda direto. Controle 120, decimal 8, transponda F5065. Autorizando 340 para posto seguro. Conforme a rota do plano, decola da 190, na saída da El, após El, voa lida. A curva é à direita. 1208 ao controle, 5065 transponda, gol 1073, está no 1. Correto, gol 1073 na pole, chame para pushback treinamento. Chamada para pushback treinamento, gol 1073. Bom dia, 3859, pronto, cópia, Curitiba. Autorizado Curitiba, nível 360, primeira aerovia uniforme do Lu 21. Na cola da pista 10, saída Arbor, após Arbor Elefa. Controle 120, decimal 8, transponda 5046. Está 3859, chama para prospecto. Frequência livre ao estacionar. Taxi Delta. Ajuste 10, 15. Confirme o POB, autonomia? 0, tá bom. 0 único? Único. Ok, autonomia. Possibilidade de eu falar aqui da Delta? Afirmo, conforme instruído, tá de aquilo, após ingresso na Delta, no ponto de espera, chame torre 198, decimal 95. Aqui, ó. Copiou quilo, Delta, no ponto de espera 1895? 1895, no ponto de espera da Delta. Qual a autonomia? 5 horas. 5 horas, não vou. Alô, bom dia, eu estou na 639, autorização, Guarulhos Point. Quilovia, torre livre ingresso, apatinado e pronto no 7. Vai ingressar, Alberto, 7. Afirmo, táxi via pista, táxi do outro lado está impraticável, repartilhado e pronto. Bravo que Luiz, que decolado aos 4.6, controle 120, decimal 8, bom voo. Falta do plano de voo, decolado ao 90, curva direita, da Eola da Brita, Sprint 1208, 5057, achando a 6391. Correto, 6391, chamo para pushback, acionar. Vamos lá. Eu faço a Eola da Delta, pronto. Papai Cossier, a linha decola da 10, vento 120 graus com 9 nós. Papatango Bravo que Luiz se mantém os controles do ar no corredor A Serra, porta de Farol da Barra. Chané 6250, acionando a indicação, autorizada a chegada a Mare, disponível de voo 050. Mantenha o perfil da chegada. 050, pode baixar? Mantenha o perfil, Chané 6250. voo no 982, reduza para 1709. 79, está reduzindo 982. Gol no 982 está autorizado para seguir a descida para 2000? Gol no 982, reduz a velocidade para 1709, vai seguir um tráfego Alfa Tango 72 próximo à Duna, 5 milhas, desça para 3000 pés, ajuste 1015. Trip 5414, chame torre, 1895. 1982, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado a final ILS, reposta estabilizada. A 2015, reposta estabilizada, no 982. Reporte externo. Para 4. Estamos aqui no Vitor, decolar da 1-7, vento no 1-0 graus, com 1-0 nosso. Em November Alpha, ciente, frequência livre. Salvador, Papa Romeu, Papa Eco Sierra. Papa Eco Sierra, controle na frequência 120 decimal 8. Eco Sierra, agradeço. E o ingresso é partilhado e pronto. Passou externo, trip 5414, estou embaixo da nave. Tango Kilo Victor, decolado ao 51, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, Tango Kilo Victor. Trip 5414, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-0 nós, altímetro 1-0 no 5. 1-0 no 5, livre pouso na 0-5-4-4. Reduz a velocidade para aproximação. Está estabilizado, reduzindo o voo no 982. Voo no 982, complete a final, chame torre 1-1-8-9-5. 1-2-9-5, 982. Controle de Salvador, bom dia, Papa Tango, Tango Kilo Victor, decolou da 17, cruza 2500 na proa de Dial. Contato radar, Kilo Victor, suba ao 400. Sobe ao 400, Papa Tango, Tango Kilo Victor. Papai Eco Serra, controle. Papai Eco Serra, do corredor até, bater o nível de 80, consecutiva, atenção para o centro. Informe-se à vista, tráfego, sua posição de 1 para 12 horas, 2 milhas. Suba para 2 mil. Para 2 mil, papai. Salvador, Xana M250, poderia voar a etapa ou Duna? Mantém escuro. Avistou o tráfego, Eco Serra? Eco Serra, suba para o nível 105. Papa Eco Serra para 105. Eu prossigo. Pode falar de Itapuã. Papai Eco Serra, controle. Tá tudo escuto, Papai Eco Serra. Não avistou o tráfego? Não avistei o tráfego, estou a 1500 pés, subindo para 1-0. Sente, qual é a magnética ideal do seu destino? 2, 4, 6. Sente, o senhor vai manter a linha do litoral até Vera Cruz. Após Vera Cruz está autorizado prosseguir direto destino. Papa S é até Vera Cruz, após Vera Cruz, direto destino. Chamé 6250, reduza para 220 e voe Duna. Reduzindo para 220, voa Duna, 250. Salvador, bom dia, Trip 5414. Bom dia, Trip. Active Alpha. É, Juliette em Mota 13. Alpha na Mota 13, Trip 5414. 085, confirme estimado de pouso. Oi. É, 48, Juliette pra Alpha. Fiat, chame agora Recife 12545, alterna 12685. Recife 12685, Juliette Bravo Delta. Desce até quanto, Xané 6250? Desce para 3000. Alfa Lima decolar da 17, atenta a exterior de turbulência, vento no 20 graus, cono 0 nas. Ponte 1-1, na puxa e acionamento. Direito 2, solo 5-5, livre direita, solo 1-2-1, decimal 9. 19, vamos, aonde vai? Charlie Alpha Tango, reporte livrando final da 1-0. Reporte livrando final da 1-0, tá? 2-2-1. A farol da barra, Mike Alpha, 2.500 aqui. Da 1-0, Charlie Alpha Tango, gerando base da 1-7. Alpha Tango, livre pouso na 1-7, ventou no 1-0 graus, com 1-0 nós, altímetro no 0-5. Livre pouso na 1-7, tá? Bono 3325, Alpha Tango Tango, pelo Vitor. Vitória Satã, solo 59, livre táxi Abata. Romeu Paparego, Serra Centro, pelo seu nível de voo 105, quando possível, informe sua estimada de pouso. O 63, ano 1, pronto de pesca, com 1-4-0 a bordo, alternando Galeão, 4 horas de autonomia. 63, ano 1, sigo Marília, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015, bom voo. Esse é antigo mesmo, vai seguir até o ponto de espera da 10, 63, ano 1. Não, esse é o 6250. Check trend, pipozão no 0, ventando 30 graus, cono 19, altímetro no 0, no 5. Livre pouso, 6250. Gente, após passagem do Oceanair na curta final, ali mantém no 03859. Após a passagem do Oceanair, ali mantém no 03859. Centro Táxi, chama para o cruzamento da 17. Solo 05, livra direita, solo 12, um decimal 9. 19 direita, obrigado, bom dia. Doutor Salvador, bom dia, Xena M25, livrou na sua escuta. 6250, táxi Alfa, repórter Centro de Juliette. Alfa, repórter Centro de Juliette. 0, vento 1, 2, 0 graus, com 1, 1, Nácio. Vivo decolagem de Tristão 90, 3, 2, 1, 9. Oi, bom dia, Xena M39, ponto espera da 90, pronto. Bom dia, 6319, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenho no 0. Autorizado, reparte livrando. Portfólio Hotel, segue via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo 121, decimal 9. Decolado 07, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa, 3859. Bom dia, contato radar, saída da Arbor, suba e mantenha 3 de mesa. Subida Arbor, sobe e mantém 360, está 3859. Pode prosseguir, o Xenem 250? Afirmo, até o portão 02. Segue para 2, obrigado. Mantenha o perfil defeito seguindo instruções da carta, então 3859.